de saber do que se tratava. Uma médium que não me conhecia, após eu ter sido atendido na Federação Espírita do Estado do Ceará, com problema de depressão, que nós falamos da vez passada, no dia 31 de julho, alguns dias depois, uma médium me procurou no atendimento, na assessoria jurídica daquela casa, começou a falar comigo e eu demonstrei a ela que conhecia do meu passado anterior e ela tomou um choque. E ela disse, então você sabe do que aconteceu com você? Sim, o caso da moça que foi minha amante. Ela disse, Nazareno, depois do primeiro dia que eu vim me consultar com você aqui na federação, ela me apareceu durante a noite. Me deu um susto. Apareceu muito magoada, muito contrariada, dizendo, você está pensando que ele é bonzinho? E começou a falar de você, que eu mal conhecia. Falou durante algum tempo. Tivemos outros encontros e ela psicografou pelo meu intermédio 17 páginas. Ela relutou muito em me entregar esse caderno de anotações, mas vendo que eu já estava preparado, que eu já tinha um bom conhecimento doutrinário, ela finalmente aqueceu. E foi um grande choque para mim. Saber das baianadas, das cearadas ou candangadas da gente é muito doloroso, meus amigos. E por isso que durante a sessão mediúnica, normalmente nós não revelamos ao paciente, aquela pessoa, o encarnado que está sofrendo, para que ele não fique pior por conta do sentimento de culpa. E foi um grande choque para mim. Do alto do meu orgulho, já espírita há alguns anos, foi muito difícil saber que aquela moça, a quem eu houvera magoado tanto, sofreu daquela maneira. Já nas últimas páginas, já no quarto, quinto dia de psicografia, ela já não estava com tanta mágoa, já recordava-se dos momentos em que passávamos juntos, mostrando que aqueles grandes ódios muitas vezes estão permeados de amor. As obsessões mais graves, mais severas, são as provocadas pelas lesões afetivas. Maridos traídos, esposas abandonadas, vilipendiadas, pessoas a quem amamos muito e um dia nós nos comprometemos diante da lei. Então foi muito duro para mim e foi ao mesmo tempo muito bom, porque eu finalmente procurei a psicoterapia, ao auxílio de um profissional, espírita inclusive, que me auxiliou muitíssimo a tratamento da depressão e a me resolver nessa questão do sentimento de culpa. Porque ele é muito mais grave do que a gente imagina. A culpa vai nos paralisar, impedindo que nós demos a volta por cima, que reparemos os nossos equívocos. Porque ainda temos essa falsa impressão que sofrer é bom, que sofrer faz bem para o espírito, e não é verdade. Joana de Ângeles, falando a Divaldo Franco, ela lhe diz, Divaldo, as flores, as rosas, elas despertam somente com o nascer do sol. Aos primeiros raios luminíferos, elas percebem aquelas emanações sutis e desabrocham. Elas acordam somente com os raios do sol. Mas as pedras, Divaldo, as pedras precisam ainda da dinamite para despertar. Nós somos essas pedras. Precisamos da dinamite do sofrimento para nos fazer despertar para o amor, que esta sim é a nossa missão na Terra, e não sofrer. Sofremos